quem vai pro inferno. Tem até música, né? Vá pro inferno com seu amor. É, amor falso vai mesmo, né? Quem não desenvolve amor por Deus. Tá vendo, Bilma? Você. Oh, Krishna, Balarama, Arade. Bom, a maioria vai, a maioria vai. Quem vai pro inferno? A maioria vai, Bimala. Todos que desobedecem às leis de Deus vão pro inferno. É assim. Mas depois volta. É, o inferno é só uma. É só uma internação mais. É, como se diz? Mais intensiva, né? É. Esses mundos são comparados a hospícios. Esses mundos materiais são comparados a hospícios. E nós somos as almas loucas e rebeldes que estamos aqui nesse hospício buscando a sanidade, né? Sem saber. A maioria nem sabe. É, quem não quer se curar? Todo mundo quer se curar, né, Bimala? Mas a maioria não sabe como se curar. Sim, então. É, comeu carne, peixe, ovos, vai para o inferno. Desobedece as leis de Deus, né? Desobedece as leis de Deus. É, já estamos. A maioria de nós leva a vida infernal. É, esse mundo virou um inferno, com a população indesejada. Tudo sexo degradado gera população degradada. Filhos indesejados causam vida infernal. Então o mundo está ficando cada vez mais infernal. Não é o inferno, porque o inferno é mais embaixo. São os planetas inferiores. Ou pode viver também em corpos infernais, corpos inferiores, como cães, gatos, porcos e outros tipos de corpos inferiores, que a pessoa vive uma vida infernal também, mesmo sem estar no inferno. É, são muitos detalhes, muitos detalhes. E é o ponto, né? É o ponto que nós vamos ver neste verso, onde Arjuna está falando para Krishna mais uma das opções, né, para ir para o inferno. É, mas é o que nós vamos ver. Eu já falei demais, né? Já compliquei muito, né, Bima? Tá bom. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 32. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Então, já final de semana já está rodeando aí. Nós vamos fazer o convite para o Festival Transcendental Hare Krishna. Daqui a pouquinho a gente faz o convite, depois do Gita, né? Depois do Gita a gente faz o convite, mas você já pode ir procurando o endereço mais próximo e fazendo contato aí e perguntando se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, se está aberto ao público, tá bom? Então tá bom, daqui a pouco o convite completo, mas já vai pesquisando na nossa agenda aí. Vamos ler o Shrima Bhagavatam e vamos ler também a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Adoro essa coleção, Bimala. Eu não sei se eu gosto mais dela ou da coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Então é uma disputa. Tem hora que eu gosto mais de uma, tem hora que eu gosto mais da outra. Mas eu gosto mais das duas. Ninguém perguntou. Tá bom, não, a senhora tem razão. Vamos lá, então vamos ver quem vai para o inferno com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vantya kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adwaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso do capítulo 2. Esse capítulo 2 também é maravilhoso, Bimala. Resumo do conteúdo do Gita. Jadri Chaya Chopapanam Swarga Dwaram Apavritam Sukhina Kshatriya Partha Labante Dyudam Midrisham. Desculpem. Tradução palavra por palavra. Jadrichaya, que vem por si mesmas. Cha, também. Upapanam, chegado a. Swarga, planeta celestial. Dwaram, porta. Apavritam, aberta completamente. Sukhina, muito felizes. Kshatriya, os membros da ordem real. Partha, ó filho de Prita. Labante, alcançam. Dyudam, guerra. Idrisham, como esta. Tradução completa. Ó Partha, felizes são os Kshatriyas, os governantes, mas governante de verdade, para os quais tais oportunidades de lutar surgem sem que se procure, abrindo para eles as portas dos planetas celestiais. Kshatriyas são os governantes da cultura védica, que é uma mistura de polícia e político, né? Como se fosse uma coisa só, né? Eles têm as mesmas funções de administrar e manter a lei e a ordem, sempre aconselhado por um conselho de sacerdotes brâmanas que são os cabeças da sociedade. Os kshatriyas são os braços da sociedade, quando a sociedade está organizada, não quando está essa bagunça no mundo inteiro que só tem o corpo social, só tem pernas. É um dando pernada no outro, um passando a perna no outro. Imagine, é um corpo social só de pernas. Uma civilização só de pernas. Não tem como dar certo. Como a gente vê que não dá certo em lugar nenhum, em país nenhum, no planeta inteiro, né? Como supremo mestre do mundo, o Senhor Krishna condena a atitude de Arjuna, que disse: não vejo bem algum nesta luta. Essa guerra causará a moradia perpétua no inferno. As guerras que não são santas promovem, eu não gosto dessa palavra, promovem. Leva as pessoas para o inferno, Bíblia, promove. Ah, tá louco, isso aí é coisa. Então, Arjun estava falando para Krishna. Arjun é nosso representante. O que, que Arjun faz? Inventa mil e uma desculpa para não fazer o que deve ser feito, para não cumprir o seu dever. E o dever de Arjun era lutar, matar os inimigos, matar as pessoas injustas, as pessoas que estavam prejudicando o povo. E Arjun não queria lutar. E agora ele deu a desculpa, né? Falou, não, se matar essas pessoas, se matar os mestres, se matar os parentes, essa luta aí vai mandar a gente para o inferno. Aliás, né? Causará moradia perpétua no inferno. Então isso, essa história de sofrer eternamente é uma coisa muito mal compreendida. Bom, aliás, os leigos e os desautorizados não entendem nada. Não é só isso, não. Então, quando fala isso, ficar, como Arjuna está falando aqui, morar perpetuamente no inferno, isso quer dizer que é um tempo tão longo que vai parecer uma eternidade. Ninguém fica eternamente no inferno. Isso aí é uma má compreensão, isso é uma loucura, né? É mais uma enganação que falam e fazem por aí. Então existe inferno sim, são os planetas inferiores, existem corpos inferiores ou corpos infernais, e a pessoa passa lá um tempo longo, tudo bem, é um tempo tão longo que vai parecer uma eternidade, mas diante da visão de Deus, é apenas umas férias. O cara foi lá, daqui a pouco ele sai de lá, ele volta aqui e tenta de novo se autorrealizar, tenta me buscar, porque Krishna falou, né? Sob todos os pontos de vista, é a mim que todos buscam. Então todos estão buscando Deus mesmo sem saber. Todos buscam Krishna sem saber. Então essas pessoas que vão para o inferno, elas ficam lá uma temporada e depois volta para cá, né? Pega formas humanas de vida novamente, depois de muito tempo, e tenta se autorrealizar de novo. E se não cumpre o seu dever, como Arjuna quer fazer aqui, não cumprir o seu dever, aí vai para o inferno. Morar perpetuamente no inferno, mas não é assim. É tipo quem não teve uma dor de dente já de noite, né? Vai dormir, aí o dente começa a latejar, começa a doer, e aí agora sim, agora tem dentista para todo lado 24 horas, mas na minha época, há pouco tempo atrás, né? Dentista era difícil, era coisa de rico, então o pobre sofria. Sofria dor de dente a noite inteira, então parecia que ia chegar o fim do mundo, mas não ia amanhecer. Então, essa coisa, essa impressão de ficar eternamente no inferno é tipo assim, é uma dor de dente que você fica a noite inteira ali sofrendo, você olha no relógio, não passa um minuto, e você sofre, sofre, sofre, e nunca amanhece para você ir no dentista para correr atrás. Então é assim no inferno, a sensação é essa, né? A sensação de quem está no inferno é que nunca, nunca vai acabar aquele sofrimento. Mas, diante da eternidade, é apenas um clarão. É apenas algumas horas, alguns dias. Mas para quem está lá no inferno, nossa, parece que nunca vai acabar, né? Essa é a eternidade do inferno. E depois outra, né? Todo mundo fala que Deus é bom. E Deus é pai de todos. Que pai que quer ver um filho sofrendo eternamente? Fala um pai que quer ver o seu filho sofrendo eternamente. Não existe esse pai. Agora imagine o pai de todos, que é Krishna, a bondade, a maior, o mais bondoso que existe. Você acha que a pessoa mais bondosa que existe vai querer ver o seu filho sofrendo eternamente? Não, ele vai dar um castigo lá para esse filho, para esses filhos, né? A maioria vai para o inferno, né? Desobedece Deus, não cumpre o dever, não segue as leis de Deus, não cumpre os deveres que Deus passa, então vai para o inferno, mas vai passar uma temporada lá, depois volta para cá. Então aqui Prabhupada explica, né, que quem faz essas declarações que vai sofrer eterno, perpetuamente no inferno, não vai, nunca mais vai sair do inferno, essas declarações dessas pessoas e de Arjuna devem-se à ignorância apenas. Arjuna queria se tornar não violento no cumprimento de seu dever específico. Um governante estar no campo de batalha e tornar-se não violento é filosofia de tolos. Como Prabhupada disse, Vaishnavismo não é covardismo. No Parashara Smriti, ou os códigos religiosos feitos por Parashara, o grande sábio e pai de Vyasadeva, está afirmado que o dever do governante é proteger os cidadãos de toda classe de dificuldades, e por esta razão ele tem que aplicar a violência em casos apropriados para manter a lei e a ordem. É, se as pessoas divinas, se as pessoas, se os servos de Deus não aplicam a violência, os bandidos, os degradados, os caídos vão aplicar a violência. E aí não é nada bom, como a gente vê no mundo inteiro, né? Então, se as pessoas de bem, os governantes, tá, né? Ninguém está incentivando ninguém aqui a fazer justiça com as próprias mãos. A justiça é obrigação dos governantes. Os governantes é que tem que matar os bandidos, ladrões, assaltantes e outros e outras classes de pessoas. São 6 tipos de pessoas que devem ser mortas imediatamente. E isso é obrigação dos governantes e não do povo. E Arjun estava nessa função de governante. Então ele tinha que aplicar a violência. Portanto, ele tem que conquistar os soldados dos reis inimigos. E assim, com os princípios religiosos, ele deve governar o mundo. Considerando todos os aspectos, Arjun não tinha razão nenhuma para se abster de lutar. Caso ele conquistasse seus inimigos, iria desfrutar o reinado. E caso morresse na batalha, seria elevado aos planetas celestiais, cujas portas estavam completamente abertas para ele. Em qualquer caso, a luta seria para o seu benefício. É isso aí. É um dos que devem ser mortos imediatamente, são aqueles que atacam com armas mortais. Então, quem tem que ter armas mortais? Quem tem que portar armas mortais? Os governantes, e aplicar a pena de morte diariamente, a todo instante ou quando precisar. Esse é o dever dos governantes. E não, né, você vê agora o que acontece. Eles querem passar, os governantes são impotentes, e eles querem passar esse dever para o povo, né? E ainda ferra o povo. Não, é só. Os governantes devem proteger o povo, o cidadão, todos os cidadãos. Mas não, né? São impotentes e querem passar a bola para o povo. Está errado. Quem tem que manter a lei, a ordem e aplicar a pena de morte são os governantes. Tá bom, já parei de falar, Bima. Essa não é a minha opinião, essa é a visão das escrituras védicas, é como funciona nas escrituras védicas, é como funciona o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site, na 4ª linha. Você entra agora na krishnafm.com.br e na 4ª linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas, se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos lá. Final de semana já está aí rondando. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica na agenda, procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então está combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnuti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, canto 4, capítulo 29. Calma, Bhimana. Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. A entidade viva, que somos nós, né? Por natureza tem independência diminuta para escolher sua própria boa ou má fortuna, tá vendo? Cai naquele programa, né? Que a gente. Tá, Bimala, é assunto eterno isso, é conhecimento eterno, não muda nunca, né? Nós somos obrigados a escolher uma boa fortuna ou má fortuna. Mas esquecendo-se de seu Mestre Supremo, a personalidade de Deus, Krishna, que é quem dá esse poder de escolha e nunca tira, ela, a alma condicionada, iludida, se entrega aos modos da natureza material. Estando influenciada pelos modos da natureza material, ela se identifica com o corpo. E, pelo interesse do corpo, apega-se a várias atividades. Eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou indiano, eu sou uma besta quadrada, eu sou o próprio otário desse corpo. É pior que a gente acha que é dono do corpo, né? Mas nem dono, a gente não é dono de nada. A única coisa que a gente é dono é do poder de escolha. Estando influenciado pelos modos da natureza material, ele, né, o ser encarnado, a alma eterna encarnada, se identifica com o corpo e, pelo interesse do corpo, apega-se a várias atividades. Às vezes, fica sob a influência do modo da ignorância, outras vezes, sob a influência do modo da paixão e outras vezes, sob a influência do modo da bondade. Assim, a entidade viva obtém diferentes espécies de corpos sob os modos da natureza material. Nesse exato momento, nós estamos escolhendo o nosso próximo corpo através de nossas ações e não de nossos pensamentos. Muita gente se engana aí, comete o erro de achar, né, que se pensar vai adiantar alguma coisa, não vai adiantar nada. Na era de Kali Yuga, nem as ofensas mentais contam, imagine o resto, né? Essas diferentes espécies de corpos são explicadas no Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 22. Purusha Prakriti Stohi. Não tem acento no S, tá? Vou prestar atenção. Purusha Prakriti Stohi Bhunkte Prakriti Jam Gunam Karanam Guna Sangosya Sadasa Jyoni Jamasu. Em português, a entidade viva, dentro da natureza material, segue os caminhos da vida, gozando dos três modos da natureza. Isto se deve a seu contato com essa natureza material. Assim ela se depara com o bem e o mal entre as várias espécies. Lindo esse verso, hein, Bhima? É um mais lindo do que o outro. Por estar em contato com os modos da natureza, a entidade viva obtém uma variedade de corpos entre 8 milhões e 400 mil formas diferentes. Explica-se claramente aqui como a entidade viva tem pequena independência indicada pela palavra Swadrik, significando aquele que pode ver seu próprio bem-estar. A posição constitucional da entidade viva é muito pequena e ela pode se desorientar em sua escolha. Pode ser que ela escolha imitar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Pode ser que um servo deseje começar o seu próprio negócio e imitar o seu patrão. E quando escolhe fazê-lo, pode ser que deixe a proteção de seu patrão. Às vezes ele fracassa e às vezes sai bem sucedido. De forma semelhante, a entidade viva, parte integrante de Deus, Krishna, começa seu próprio negócio para competir com o Senhor Krishna. São muitos os que competem para alcançar a posição do Senhor Krishna, mas tornar-se igual ao Senhor Krishna não é possível em absoluto. Imagine, né? Ser o mais poderoso. O mais poderoso é Krishna, porque ninguém pode com ele. O mais rico é Krishna, ele é o dono de toda a riqueza. O mais inteligente é Krishna, o dono de toda a inteligência. Krishna é o mais tudo. Como eu estava falando com o Prabhu Edson, né, Bimala? Krishna é o mais mentiroso, o maior. Ninguém consegue ser mais mentiroso do que Deus. Krishna é o mais mentiroso, né? Tanto é que ele veio como Buda e enganou todo mundo. Inventou uma religião ateísta, materialista e impersonalista e atraiu os demônios que estavam matando animais e usando os Vedas como desculpa. Então ele veio, enganou os demônios, inventou uma religião ateísta, materialista, impersonalista, e esses demônios ficaram atraídos por essa religião. Outra vez também estava comentando com o Prabhu Edson, né? Krishna, os demônios conseguiram o néctar da imortalidade. Aí Krishna veio disfarçado de uma bela mulher, enganou os demônios mais uma vez e tomou o néctar da imortalidade deles e deu para os semideuses. E quando ele mandou Shiva também, bom, dessa vez ele não veio pessoalmente enganar, né? Então, meu amigo, não dá para competir com Deus em nada, porque Krishna é o mais tudo. Então, quem acha que vai competir para alcançar a posição do Senhor Krishna ou tornar-se igual ao Senhor Krishna, está iludido, né? Está inutilmente perdendo o seu tempo. Não dá para competir com Krishna. Quando a pessoa entende isso, ele fala: ah, não, não quero mais ser Deus, não. Eu quero ser servo de Deus. Não dá para competir com ele. Ele é o mais tudo, ele é o maior de todos. Ninguém pode se opor a ele. Assim, há uma grande luta pela vida no mundo material, uma vez que diferentes grupos tentam imitar o Senhor Krishna. O cativeiro material é causado pelo desvio do serviço ao Senhor Krishna e pela tentativa de imitá-lo. O Senhor Krishna é imitado por filósofos impersonalistas que tentam tornar-se unos com ele de maneira artificial. Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, você pode criar, né? Você pode criar encrenca. Você não pode criar, você vai criar encrenca pensando assim, né? Você vai se ferrar cada vez mais. Quando os filósofos impersonalistas julgam-se liberados, eles estão sob a ilusão da invenção mental. Ninguém pode tornar-se uno com Deus, Krishna, ou igual a Krishna, muito menos superior a Krishna. Imaginar isto é continuar cativo na existência material. Aqueles que estão situados no modo da bondade agem piedosamente de acordo com preceitos védicos. Assim, eles se elevam aos sistemas planetários superiores, onde vivem os semideuses. Aqueles que estão sob a influência do modo da paixão ocupam-se em várias classes de atividades produtivas nos sistemas planetários onde vivem os seres humanos. Eles querem consertar o mundo, né? Os salvacionistas acham que podem salvar o mundo ou consertar o mundo, né? Essas pessoas estão iludidas e influenciadas pelo modo da paixão. Do mesmo modo, os influenciados pelo modo da ignorância ficam sujeitos a várias classes de misérias e vivem no reino animal. Tá bom, vamos parar aqui, não vai dar tempo de ler a explicação, né? Então vamos parar nesse verso aqui. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. E essa coleção está de graça no nosso site, isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Não me apressem, viu? Você viu, programa passado eu engasguei lá, não conseguia nem falar nem fazer nada. Então, se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você já encomenda todos ou alguns deles, completa sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Namaste. Não dá tempo. Tá, Bimala. Ah, eu não canto, mas você quer cantar, tá bom, tá. Bom, nós paramos aqui onde íamos ouvir o poema que Prabhupada fez em oferenda ao seu mestre espiritual pelo aniversário, dia 25 de fevereiro, Bimala, dia 25, quase o dia do meu aniversário. Adorai, adorai, peraí, deixa eu ver aqui, que tá... Tem versos do lado a lado, deixa eu ver aqui. A esperança de... tá. Primeiro aqui, desce aqui, depois volta lá em cima. Adorai, adorai, o dia feliz, mais bendito que o céu, mais doce que maio, em que ele apareceu em Puri, o lugar sagrado. Meu Senhor e Mestre, sua divina graça. Ah, meu mestre, o anjo evangélico, dai-nos vossa luz, acendei vossa candeia. Luta pela vida, uma raça humana, a única esperança, sua divina graça. Desencaminhados estamos todos nos perdendo. Salvai-nos, Senhor, nossa prece fervorosa. Trilhai vossos caminhos para mudar nosso rumo, adoramos vossos pés, vossa divina graça. Esquecidas de Deus, Krishna, nós, almas caídas, pagando penosamente o pedágio da ilusão, escuridão à volta, tudo insondável, a única esperança, sua divina graça. Mensagem de serviço vós trouxestes, uma vida saudável, como Chaitanya lavrou. Desconhecida de todos, ela é cheia de vigor. É esta vossa dádiva, vossa divina graça. Que o absoluto é senciente, vós provastes. A calamidade impessoal, vós eliminastes. Isto nos dá vida revigorada e fresca. Adoramos vossos pés, vossa divina graça. Se não tivesseis vindo, quem teria dado a mensagem de Deus, Krishna, vigorosa e audaz? Este é vosso direito. Vós tendes a massa. Salvai este caído, vossa divina graça. A linha de serviço por vós desenhada é agradável e saudável como o orvalho da manhã. O mais velho de todos, mas em roupa nova. Milagre feito, vossa divina graça. Assinado Abai Charan Das. Tem que bater palma, Bimba, tem que aplaudir, tem que delirar, tem que extasiar, né? É muito lindo, né? Prabhupada realmente é muito incrível. Prabhupada falou tudo e mais um pouco. Depois, outro, é fácil limitar e explicar Prabhupada, né? Prabhupada é simplesmente inconcebível. Essa palavra explica Prabhupada, inconcebível. Abai também compôs um discurso que ele leu perante a reunião de convidados e membros da Gaudiya Matha. Embora sua língua materna fosse o bengali, seu inglês era claro e natural. Cavalheiros, as oferendas desta homenagem ao Acharya Deva, marcada Acharya Deva de Prabhupada, né? Esse aqui, Bhaktisiddhanta, é o Acharya Deva de Prabhupada. Cavalheiros, as oferendas desta homenagem ao Acharya Deva, marcada para esta noite, não são feitas por uma organização sectária, porque quando falamos do princípio fundamental de mestre espiritual ou Acharya Deva, nos referimos a algo que é de validade universal. Não se cogita de forma alguma em discriminação entre o meu mestre espiritual e o seu, ou de qualquer outra pessoa. Há apenas um mestre espiritual que aparece em uma infinidade de formas para ensinar aos senhores, a mim e a todos os demais. O mestre espiritual, ou Acharya Deva, como aprendemos com as escrituras autênticas, transmite a mensagem do mundo absoluto, ou seja, a morada transcendental da personalidade absoluta Krishna, onde tudo serve indiscriminadamente a verdade absoluta Krishna. Como o poema, o discurso era pessoal, porém ainda mais do que o poema, ele era pregação filosófica e digna de crédito. Os irmãos espirituais ficaram impressionados de ouvir Abai apresentando a filosofia dos devotos de Deus tão habilidosamente. Como era possível, evidentemente... Bímola, vou prestar atenção. Como era possível, evidentemente não era tão surpreendente assim, ele ouvira a filosofia dos devotos de Deus da parte de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, assim como seus irmãos espirituais. Por que não seria ele capaz de enunciar os ensinamentos de seu mestre espiritual, tendo-os ouvido dele e tendo lido o Gita e o Bhagavatam e o néctar da devoção? Acaso ele não era um devoto na sucessão discipular? Mas até então, né, ninguém sabia que ele podia pregar tão habilidosamente em inglês. Portanto, se a verdade absoluta é uma só sobre o que cremos, não haver divergência de opinião, o mestre espiritual também não pode ser dois. Ah, peraí, vou ler de novo aqui. Calma, Beno, deixa eu tomar água aqui. É, tem várias vírgulas. Portanto, se a verdade absoluta é uma só sobre o que cremos, não haver divergência de opinião, o mestre também não pode ser dois. O Acharya Deva, em cuja honra nos reunimos esta noite a fim de oferecer-lhe nossa humilde homenagem, não é o mestre espiritual de uma instituição sectária ou um dentre muitos diversos expoentes da verdade. Pelo contrário, ele é Jagat Guru, o mestre do universo inteiro, o mestre de todos nós, sendo que a única diferença está em que alguns lhe obedecem sinceramente, ao passo que outros não lhe obedecem diretamente. O mestre de quem Abai falava, evidentemente, era Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o representante do compilador original das escrituras védicas, Vyasadeva. Abai explicou como o Senhor Krishna transmitiu o conhecimento transcendental a Brahma, o Criador deste universo em particular. De Brahma, o primeiro filho de Deus, o conhecimento descera até Narada. De Narada até Vyasa. De Vyasa até Madhva e três pontinhos. Por quê? Srila Bhaktisiddhanta estava apresentando o conhecimento védico como ele é, sem nenhuma interpretação em sucessão discipular. Ele era o mestre espiritual fidedigno que podia iluminar os outros com o conhecimento revelado dos Vedas. E Abai continuou. Poxa, tem mais. Que maravilha, Bhima. Cavalheiros, nosso conhecimento é tão pobre, nossos sentidos são tão imperfeitos e nossos recursos são tão limitados que não é possível que tenhamos nem sequer um pouco de conhecimento sobre a região absoluta sem nos rendermos aos pés de lótus de Sri Vyasadeva ou seu representante fidedigno. Este conhecimento transcendental, explicava Abai, tinha sido conhecido na Índia por milhares de anos, e esse conhecimento, embora atualmente obscurecido, era a verdadeira dádiva da Índia para o mundo. Devemos concluir que a escuridão da era atual não se deve à falta de avanço material, mas sim ao fato de perdermos a chave de nosso avanço transcendental, que é a necessidade primordial da vida humana e o critério do tipo mais elevado de civilização. Atirar bombas de aviões não indica que a civilização avançou desde a primitiva e incivilizada prática de jogar grandes pedras sobre as cabeças dos inimigos dos topos das montanhas. O aprimoramento da arte de matar nossos vizinhos por meio de metralhadoras e gases venenosos certamente não indica avanço sobre o barbarismo primitivo que se orgulhava de sua arte de matar com arcos e flechas. Tampouco o desenvolvimento de um sentido de abundante egoísmo mostra ser algo superior a mero animalismo intelectual. Três pontinhos. Assim, enquanto outros estavam ainda no ventre do esquecimento histórico, os sábios da Índia tinham desenvolvido um tipo diferente de civilização que nos capacita a nos conhecermos a nós mesmos. Eles haviam descoberto que nós não somos absolutamente entidades materiais, mas que somos todos servos transcendentais, permanentes e indestrutíveis do absoluto Deus Krishna. O discurso prosseguia, descrevendo as horríveis consequências de uma vida humana desperdiçada, os sofrimentos de repetidos nascimentos e mortes. Repetidamente, Abá enfatizava a necessidade de se render ao mestre espiritual. Criticava os mundanos filósofos empíricos, os políticos ateístas e os cegos desfrutadores dos sentidos. Repetidamente realçava a posição natural e sublime da alma como serva de Deus e como serva do devoto puro de Deus. Abai, discípulo iniciado por seu mestre espiritual há pouco mais de 2 anos, referindo-se a si mesmo como estudante, continuava: cavalheiros, embora sejamos como crianças ignorantes no conhecimento da transcendência, mesmo assim, sua divina graça, meu mestre espiritual, acendeu o pequeno fogo dentro de nós para dissipar a invencível escuridão do conhecimento empírico. Agora, estamos tão fixos no lado seguro que nenhuma quantidade de argumentos filosóficos apresentados pelas escolas empíricas do pensamento poderá nos desviar 1 milímetro sequer da posição de nossa dependência eterna dos pés de lótus de sua divina graça. Além disso, estamos preparados para desafiar os acadêmicos mais eruditos da escola impersonalista e provar que apenas a personalidade de Deus Krishna e seus divertimentos transcendentais em Goloka constituem a sublime informação dos Vedas. Ele então encerrou seu discurso com eloquente prece de submissão. Pessoalmente, não tenho esperança de executar algum serviço direto pelos vindouros milhões de nascimentos da jornada de minha vida, mas confio em que algum dia serei salvo deste atoleiro de ilusão em que estou tão profundamente afundado atualmente. Portanto, deixem-me, com todo o meu fervor, orar aos pés de lótus de meu Mestre Divino, para que me permita sofrer o quinhão a mim destinado por todas as minhas más ações do passado, mas que eu possa guardar na memória que não passo de um insignificante servo de Deus Todo-Poderoso e Absoluto, compreendido através da misericórdia inabalável de meu Mestre Divino. Deixem-me, portanto, prostrar-me a seus pés de lótus com toda a humildade possível. Ele submeteu tanto o poema quanto o discurso ao harmonista. O poema, primeira publicação de Abai, anunciava-o como competente escritor em inglês, e Swami Bhakti Pradipa Tirtha, nossa, esse nome é difícil, Bimala. Eu já apanhei da segunda vez e agora estou apanhando de novo. Swami Bhakti Pradipa Tirtha. O poema, primeira publicação de Abai, anunciava-o como competente escritor em inglês, e Swami Bhakti Pradipa Tirtha, editor de O Harmonista, informalmente intitulava Abai como Kavi, poeta erudito. Alguns dos irmãos espirituais de Abai também acataram o nome e começaram a chamá-lo de Kavi. A maioria deles, mesmo os renunciados, não eram tão proficientes em inglês, mas Abai não era comum. Eles podiam apreciar que o poema era pessoal, escrito com inspiração na adoração genuína de Abai e em seu júbilo por ter aceitado um mestre espiritual genuíno, mas também era escrito estritamente de acordo com as conclusões das escrituras védicas. Para Abai, no entanto, a glória de sua homenagem de Sri Vyasapuja, a sua homenagem ao mestre espiritual, veio quando o poema chegou às mãos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e lhe deu prazer.